ajuda foram todos negados. Portas bateram na minha cara, verbos foram rasgados. Ninguém me deu ouvido, agora fico aqui largado. Com dor de cabeça, em meio às cabeças de gado. Sou consequência do desdém do estado sossegado. Nos albergues da vida é onde me vejo abrigado. Não vivo assim porque gosto sim por ser obrigado. Sem pé nem cabeça, em meio às cabeças de gado. O jogo do sistema é me manter aqui jogado. Por falta de oportunidade, tô desempregado. Pra tudo exige experiência pra ser empregado. É preciso cabeça em meio às cabeças de gado. Se sofrer uma merda, eu já tô todo cagado. Pois minha esmola não paga o suborno do delegado. Agora sou mais um réu que acaba de ser julgado. A perder a cabeça em meio às cabeças de gado.